Romeu Fox Lima, prossiga. Lono 0, o vento 130 graus, 10 nós. Confirme sua posição. Coordene com o Lima, Mike Fox, está cruzando a Baía de Todos os Santos, após volte a minha frequência. O 754 desça para 3 mil pés. 3 mil pés, dona. 4. De azul, Luciente. Ciente, reporte rotatória visual com o 7. Então 3193 chamou para Copa. Regiano 5, 3205 para Congonhas, Águas de Copa. Dael Leida Bridge. Gol 9225, copia? Juliette de Azul. Olá. Gol 9225, com fins 380, conforme rota do plano de voo, Apesolu no meia, decolagem no zero direita, Dael Leda Bridge, 119.8, 5036. Autorizado com fins 380, conforme rota do plano, Apesolu no meia, e coloco da teste, curva direita, na saída Dael Leda Bridge, 198, controle, 5036, o transponder, voo 19. 9225. Chame pronto, 9225. Chama lá pronto. Nós vamos manter mil aguardando a instrução, você? Autorizado, 2500. Gente, subindo para 2500, Juliette de Azul. Estabilizado no localizador 1-0, pista a pista, Romeu Mike Charlie. Romeu Mike Charlie, você vai pousar no 1-0? Pousar no 1-0. Torre 18-6. 18-6, obrigado. Gol 941, reduza para aproximação. Reduzindo, 941. Controle, 3660, boa tarde. Na série, mantendo 210, informação, Lima. Gol no 754, 2109. 2109, no 754. Na 3660, voo ITAP, desça para 5000. ITAP, 5000, na 3660. Motor Salvador, boa tarde, rumo a janela decolada, tá puxando a Coral. 102, contato radar, suba nível 100, Coral. Atenção 100, Coral, rumo a 02. Chão pronto, 3005. Chama zero, chama para o pushback. Sete zero nove, agora 7-4. O 941, torre 18-6. 18-6, 941, boa. Gol 754, autorizado 2000 pés, reporte localizador. 2000 pés, repatarei no localizador, agora 7-4. Salvador, eu tenho 3566, tenha Lima, boa tarde, mantenha 190. 3566, vou ITAP, desça para 6000 pés. ITAP 6000, 3566. Livre da restrição de velocidade na chegada? Livre. 248, controle 1998, por favor. 1998, Terra Greve, Juliette. Torre Salvador, Golo 941, baixou e travou. Uma milha e meia do externo. Gente, Golo 941, continue a aproximação número 2 para pouso. Gente, 941. O Pet Cairu reportou na fora da barra, Júlio. É 3144, autorizado 2000 pés, reporte LS. 2000 pés, reporte LS, pode me descer sem restrições? Sem restrições. Livre, puxa, me tag. Vitorinha Juliette, informa helicóptero próximo a Pituba, 500 pés, sentido oposto. Meu Mike Charlie, solo 50, direita 1219, boa tarde. E Juliette, estão mantendo 1000? 900, seguindo 1000, mais 2, mais 10 minutos. De forma que eu recebo 800 pés. Estamos tendo 1000 pés agora. 190, Gol 1941. 5-4, torre 18-6. 18-6, 7-4. Romeu Fox Lima, chame a torre 18-6. 18-6, Fox Lima. Vitor Juliette, visão ao campo. Informativo, reporte antes da Juliette para ingresso no parque. Sem a proa da rotatória, chame a torre 18-6. Sem a proa rotatória, chama a torre 18-6, até a próxima. Salvador, voo no 600, boa tarde, presidente da formação de uma. Com 600, essa identificação, desça para 4000 pés, ajuste 1-0-1-3 agora. 4000-1-0-1-3, com 1-0-0. Controle 1-0-3. Prossiga. Gente, encerrou as atividades, foi dificultado o pés, foi de Salvador, está no momento 7, desça inicialmente para 1500, direto para o de Itapuã. Brother Salvador, bom dia, Golo 328, informação Lima, cruzou 228. 328, desça para 5000, chegada à mar e ajuste no 0 no 3. 5000, chegada à mar, tomei 13, Golo 328. Tá, Golo 941, livrando a pista. 941, Alfa e Juliette, portão 612. Corrige, portão 7. Alfa Juliette para o portão 7, gol no nosso portão. Romeu, Mike Charlie, livre de ingresso, pátio 1, contorno os portões, Lima, Mike, reporta na Quebec, o Romeu, Mike Charlie. Autorizado ELS. 2000 pés, autorizado ELS, tá? 3660. Aproximação no 7, reporte 2 milhas, autorizada encurtada presente. Presidente, continuar a aproximação para o 7, acertará 2 milhas, encurtando a aproximação. quer me desviar à esquerda para dar uma formação, a próxima etapa já retorna à rota 3566. 73566, desça para 4000. 4000, 3566. No momento não será possível, só após Veracruz. Pode copiar em cima. Guardando 728. Alfa Vitor Juliette 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Alfa Vitor Juliette 360 pela esquerda, reportará reinterceptando. ADLS, reporte localizador, tráfego posição 1 hora, mantendo 1000 pés com rumo oeste, 5 milhas. 3660, autorizado ADLS. Florinda Juliette, frequência livre para coordenação. 3566, pode desconsiderar a restrição em TAP? Desconsidere e desça para 3000. Considerando 3000. 13, o ajuste 6741. O passarete ele pushback chama taxi. Salvador é o gol no 754, livrou. 1219. Solo Salvador, agora no 754, livrou. No 754, portão número 4, Alfa Juliette, autorizado. Número 4, Alfa Juliette, agora no 754. Para coordenação. Juliette de Azul. Estado autorizado. Web 6741, mantém o ponto de espera. Boa tarde, 924, autorizado descida até o 070. Frequência livre, Juliette de Azul. Da pista 10 com curva esquerda, pouca transição Aracaju. 119 decimal 8, 5050. Prossegue para o circuito, pouso ainda faz voo local. Pouso final, Olimpo 03. Decimal 330, Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda, pouca Aracaju. 5050, transponder 1198, controle 5728. 5728 é pronto. Semana pronta, 728. Afirmativo, vamos encaixá-lo aqui no sequenciamento instrumento da 10. Você vai fazer o pouso visual, porém vamos encaixá-lo atrás do número 3 aqui para pouso na 10. Afirmativo, pedido para o 4 para o pouso. Afirmativo, vai manter a proa do farol de Itapuã. Depois vamos manter aí uma perna do vento com base pela direita, mais ou menos até o través do marcador externo, quando girará para a final. Afirmativo, pedido, né? 3660, chame a torre, 18-6. 18-6 é 3660. Gol 600, reduza para a mínima limpa. Reduzindo para a mínima limpa, gol no 600. Pan 3566, redução para 1-80. 1-80, 3566. 3 horas e 55 minutos, alterna Salvador. Pan Saredo, observe o tráfego da Gol que vai estacionar no portão 7. Após o Gol estacionar, está autorizado a iniciar o táxi. Juliette Alfa, 18.6 no ponto de espera, 1.003 o ajuste. Uno tem livre decolagem 1.0, vento 1.20 graus, 1.29. Essa área é muito boa, até Gita 3660. Vai passar Índia Sierra, baixar o trabalho. Tá 3660, ciente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 3660. Meta azul 4089 na posição 3. 4089, coordenando com a equipe de solo, o tráfego da. Com pintura da Varig está ingressando no pátio agora, vai estacionar na posição 4. Após o tráfego, está livre seu posto. Então, vai coordenar com o solo após o tráfego da Gol, o 489 da EG, que é o meu posto. Para o posto da TAM, aguarda posto. Aguarde, puxa o 5728. 3660, livre pouso no 0, vento no 30 graus, no 09. Pouso autorizado, tá? 3660. 66, reduza para aproximação. Estou reduzindo para mim, Marcelo. Ok, tráfego da companhia, 5 milhas à frente, chame a torre 18.6. 6, obrigado. 6741, decolar 259, controle 1198, bom voo. 1098, bom dia. 3193, aguarde cópia, galeão. Rumba 02, confirma a matrícula. 02 é o PAD 2298. 7. O Olympus 03. Em condições visuais, curva à esquerda na proa 340, mais ou menos a proa do marcador externo. Informe avistando o Airbus que está passando o marcador externo. Esquerda, proa 340, em condições visuais, informará o voo com tráfego externo. Jet 6741, contato radar. Suba o 340 direto, Leda. 340 direto, voando posição Leda, web 6740. 41, desculpa. 267 no pátio 3 para pushback acionamento. Pátio 3 está autorizado, trip, chame táxi. Chama táxi, trip. 340, sua posição de 12 horas, é esse Airbus, o senhor vai seguir na aproximação. Chame a torre 18.6 para autorização de girar base. Igual, chamar a torre 18.6 para a base, o Olympus 03. Gol 1600, desce para 2000 pés para interceptar o localizador direita, proa 060. 2000, direita 060, gol 1600. Gol 328, desça para 2000 pés. Autorizado LS número 2. 2000 pés, gol 328. 3804, desça para 3000. 3000, 3804, confirma 1014. 1013 agora. 13, verão. 3144, pode prosseguir de Juliette, topo 03. Afirmativa, observe apenas o WebJet puxando aí, se tiver condições com segurança, está autorizado o 3144. Ah, positivo, então observando o WebJet, jogar lá mais para trás, a gente vai pro 03. 3144, aguarde só mais um instante. A posição do final do pushback do web possibilita sim o seu ingresso na Juliette. 1009. Livre pouso 3566. Pouso 3666. O 3605, aguarde só mais um instante. Já vou liberar seu push. Serra, que é o SAM 3660. 3660, boa tarde. Alfa, mantenha a posição antes da taxa Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, SAM 3660. Vento no 20 graus, no 09. Batendo a pista dele, olhando para o 03. No 09. 2109-3804. A pista 1219, boa tarde. Ativando a foto. 1219-3550. 721 da Cinti da Lima, utilização de tráfego 310 para Fortaleza. Afirmativo, 6721, aguarde 310. Afirmativo, aguarde 310, 6721. 660, ingresso a Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, SAM 3660. Livrou a Fox do SAM 3566. 3566, Alfa, e aguarda ingresso pátio 1 antes da Juliette. Alfa, aguarda antes da. Agora, perdão, aguarda antes. Fala 3665. 5, tá livre agora o seu push, me táxi. 5491, a sua identificação desça para 4000, chegada Bosch. Para 4000, chegada Bosch, 5491. 728, observe, eu estou ingressando no pátio, após o mesmo, prossegue Juliette Alfa 186, no ponto espera, M3, o ajuste. Juliette Alfa 186 no ponto espera, 1003 o ajuste 5728, confirma no campo. Solo trip 5267 com 76 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, atendendo Vitória, pronto táxi. Olá, direita na ECA, com a destrução, torre azul, parte 0 de massa, pronto, perdão. Azul 4089, mantenha o ponto espera. Mantendo o ponto espera, azul 4089. Boa tarde, gol no 600, passando externo, passado travado. Boa tarde, continue a aproximação, aguarde a pista livre, gol no 600. Boa tarde. Passarei do 2230, livre da colagem no 0, vento no 30 graus, no 2 mais. Dia November Alfa, chame a torre 186. Para o cruzamento. Cópia. Galeão 380, conforme alta do plano de voo, decola na Dael, Leda, após Leda Bidev, após Bidev Upper November 857, seguro, a Pesulu no 6 e após conforme a rota do plano. 119.8 controle, 5051 no transponder. Correto, 3193, chame pronto, puxa o acionamento. 98, bom voo. 3804. Afirmativo. 3804, completa aproximação, torre 18B. 18B, até volta. Vai passar coral, chame controle Léos 120 decimal 1 no serviço radar encerrado. 120, 12 Léos, grato, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Passaria do 2230. Decolou no setor da Gol. Controle, olhe mais que ele acha aí. Prossiga. Pronto para evitar alacamento no nível 100, após vai precisar seguir até 120, tá? Né? Aliás, igual 328. 328, torre 18-6. 18. O Lima Clef Rei, livre lançamento, reporte Nível 120. Certo aí. Tenho a aproximação, aguarde a pista livre. C22. Olimpo 03, observe a passagem do gol daqui a 2 segundos, ok? Prossiga a retaguarda do mesmo, agilizando o cruzamento. Agilizando o cruzamento, agilizando o Olimpo 03. 2 da Azul, aciona identificação, desça para 5 mil. Ajuste 1013. Para o táxi, o TAM 3605, com 3 a bordo, 4 horas de alterna ao metrô. Mantenha essa posição, aguarda a passagem do trip à sua direita e após o trip está livre até o ponto esperto. Bono 328, tem livre pouso no 0, vento no 20 graus, no 0 nós. Livre pouso na 10, Golf 328. Apeio antes da Juliette, aguarda ingresso no pátio. Via Alfa, táxi da Juliette vai aguardar ingresso no pátio na manhã de 0. Confirme. O meu Fox Lima no estacionamento Pátio 4. Afirmativo, aguarde cópia serial no meu pé. O 04 passando sim, bravo. Boa tarde, então 3804, continue a aproximação número 2 para pouso. 3804. Pronto para a cópia, senhor. Fortaleza autorizado 310 via Pesolu 19. Decolagem na 10 esquerda, saída Momo. Transição trote. 1198-5062. Lima Kilex Rei, tráfego do Quilo Tango Romeu ou Quilo Romeu Oscar está em caixa prego. Ok, vou tentar contar com ele. 621. Chame pronto, 621. Trabalhar quando pronto no 06, web 6721. No 328, só luz 11, no direito no 219, boa tarde. 219, valeu, boa tarde, tá bom. Informação Lima, autorização Aracaju. Aracaju, aguarde cópia no 806. Guardando no 806. Fox Lima, cópia. Siri 1 no meu pé, corredor axé, decolagem no 7, direita, 198, 186. E aciona... Qual foi o último gol que acionou o Romeu Fox Lima? Aciona o 0127. Vento no 20 graus, 099. TV pouso no 3804. November Alpha, novamente na final, pista no 7. Índia November Alpha, o senhor tem condições de agilizar a aproximação no 7 para evitar novo 360? Positivo, vai agilizar o Índia November Alpha. Oi, Salvador, boa tarde, Gol no 924, posição turma, está no Cidade Inglês. Boa tarde, Gol no 924, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas, informe que a Embraer da Azul vai iniciar a rolagem dentro de mais uns segundos. Sim. Azul 4089, tem condições de decolagem imediata assim que é autorizado? Afirmativo, senhorita. A Lima tem agilizando as manobras, Azul 4089. A Lima tem agilizando, 4089. Aguardar o táxi do TAM, ok? Manter essa posição. Posição 2 está aguardando o TAM, pelo amor de Deus. Paulo Salvador, voo 9225 da remota 13 para ponto técnico no meio. Aguarde só um instante, 9225, tem 3 aeronaves no ponto de espera. Já vou liberar o seu pushback, ok? Mantenha a posição. Vai estar aguardando, 9225.